Ei, Paulo Roberto. Paulo Roberto, uma coisa de cada vez, Paulo Roberto. Vamos lá. Atenção. DJ Paulo Roberto. Isso, mixando tudo. Ah, agora sim. Vamos lá. Opa. Ah, tá certo. Ai. Tá bom. Sonoplastia, edição e montagem dele, fazendo mixagens lá no começo do programa, que também tem a operação de áudio da tarde, Paulo Roberto Palácio. Ai, o que, Matias? Não faz isso. Ele não bota pra ele. Ah, tá certo. Colocou agora, depois do vacilo, ele botou ai. Pois bem, produção Carlos Matias, Hélio Júnior, Maurício Menezes, Sheila Trindade, apoio luxuoso de Bruno Menezes, estágio fantástico, Tribuno não, né? Ele é meu, né? Como é que é? É show. O cara é show mesmo. O cara é show. É clássico. É clássico, o cara é clássico. Isso. Corinthians. Flavinho corintiano tá aí com a gente desde cedo, coisa boa, né? Boa companhia estamos. Que mais? Central Técnica na tarde, meu amigo Xará, Chico Alves, na madrugada, Amaral, operação de áudio e seleção musical da madrugada dele, João Roberto, o Badalo. Estamos aí.